Quando o fuzil gritar ratatatá, não adianta chorar. Ah, é mais ou menos assim, ó. Vem comigo, Favela Godoy, eu quero ouvir, hein. Ratatatá. Rajada de HK pros pilantra aí, ó. Vem. Vai, a Kainashi voltou. Meu Deus, quanto desamor. Vê na TV aquela cena que falou o doutor. Vou defromar o impostor que joga o pobre na cela. O que ele disse? Que a favela é uma novela. Big, eu acho que eles querem é nos ver na TV. Fala que preto e pobre na cadeia deve morrer. Vou dizer que na favela não tem ator com adjuvante. Se eu bater de frente com choque eu não me espiro. É no fandame. Sangue que escorre da boca não é molho de tomate. Aqui os tiros de escopeta retratam a realidade com sangue. Sem maquiagem. Porra, aqui é favela. Nem pique frato que foi um gênio. Explica o que acontece nela. Ratatatá. Rajada de HK. Duas opções, realidade ou ficção. Jogue o dado, deixe o jogo rolar. Mas preste atenção e quem vai apostar. Se errar é fatal. Vai sentir o instinto animal brutal. Realismo, Deus. Me tire de frente da mira do inimigo. Por quê? Aqui não tem final de novela mexicana. Se os gorbeiros me pegam, me mata ou me joga em cana. Ratatatá. Todo mundo pro chão. Vai. Na cena do louco gritou mais um irmão. Todo mundo pro chão. O chão tá vai. O que é isso? Tiroteio em plena luz do dia. Com sangue no olho, trocou tiros com a escolta. Nas casas Bahia. Cê deu risada na minha infância, até genuidade. Hoje chora na mão do ladrão com requinte de crueldade. Maldade sem maquiagem, pode vir que tem, doutor. Uma mistura de ódio, frustração e dor. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Ó, pesares e prazeres presentes no filme real. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Ó, pesares e prazeres presentes no filme real. E nojo é no pad, sou portão automático. Circuito interno em segurança pro seu poste blindado. O que é seu? É seu. E o que é meu? É meu. Mas eu conheço vários mano que não pensa como eu. Fatalidade, revolta, necessidade, enfim. E a empresa fica na dúvida se alguém morre no jardim. Aqui a tecnologia é pro boy que tem nome. Ninguém se automoderniza. O povo não passa fome. A estatueta de ouro ou o prêmio Nobel da paz. Aí. O Oscar da favela é pra quem corre atrás. Seria capaz de mudar a situação diplomática, fazendo as crianças sorrirem. Essa é a tática. Teste de vida na favela, o IBGE constatou que os carceres da vida louca te aprisionou. Você lutou por justiça e encontrou impunidade. Se tem dinheiro envolvido, também tem a falsidade. Mas sigo rente na frente e adquirindo respeito, pois eu sou forte, combatente, persistente. Esse é no guerreiro. E por respeito ao que você quer, eu espero. Porque matar um favelado, francamente, só eu não quero. Pra ser sincero e também objetivo, capitalismo, vaidade e ambição. Isso eu não me ligo. Eu solicito que corra pelo bem. Só Deus te mostra o caminho e na verdade mostra quem é quem. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Pesares e prazeres presentes no filme real. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Pesares e prazeres presentes no filme real. Terrorista verbal, distinto fenomenal. Se tem pesares e prazeres, é o filme real. Código penal, homem na mesa do legito. Desemprego compromete a paz no meu ponto de vista. Ratatatá, todo mundo pro chão. Gritou um pai de família com ódio e conexão. Revoltado, motivado e com ódio injetado. Efeito prático do crime. É um latrocínio de fato, aí já era. Ele perde o controle da situação. E a bala roller point atravessa seu coração. Ou não, pode até ser no seu flat instante. Se disfarçando de carteiro, dominando o prédio inteiro. Mas mano, não tô brincando, todo mundo pra cima. Vocês são todos testemunhas da doença psíquica. Revolta infinita e o fim do filme. Cê sabe, aqui é o filme produzido com a cura. Realidade, maldade sem maquiagem. Pode vir que tem, doutor. Tiroteio. Uma mistura de ódio, frustração e dor. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Pesares e prazeres presentes no filme real. Ratatatá, mais um corpo que cai no chão. Ratatatá, realidade ou ficção. Ratatatá, você já sabe o final. Pesares e prazeres presentes no filme real. Firmeza total, agradeço. Firmeza total, hein.